bom dia. Bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao programa Voz de Portugal. Eu sou Osmir da Silva e estou de volta outra vez para, com o programa Voz de Portugal das 9 ao meio-dia, como sempre, depois desta ausência de quase praticamente um mês. Cá estamos outra vez de volta com muita música, muitas vozes, muitos fados e muita boa música, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira. Então, para quem está aí por casa, muito bom dia a todas e a todos. Para quem está a trabalhar também, um bom dia de trabalho. E quem vai pela estrada, uma ótima viagem a todas e a todos, à escuta da Rádio Arconciel. Este é o programa Voz de Portugal, como disse, e eu sou o Osmir da Silva, vou estar convosco aqui na vossa companhia até ao meio-dia, com muitas vozes, muita música. E hoje vamos começar o programa já a seguir aqui com os Nenemos, e depois vem também o André Sardé e muita música. Então vamos lá começar o programa. Perdão. E depois, como muitas músicas aqui para vos oferecer, e também há umas dedicatórias também para vós todos que estão aí à escuta. Muito obrigado por estar aí desse lado, sempre à escuta da Rádio Arconciel. É por isso que estamos aqui todos os dias, todas as semanas, para vos oferecer estas bonitas músicas bem portuguesas e estes programas também à nossa moda, na nossa língua. Então vamos lá começar o programa com os Nenemos, e depois vem logo a seguir o André Sardé. Muito bom dia a todos, boa quinta-feira e até já. Já estou no quarto, noite perfeita. Vou ter contigo, prego a fundo, amor à espreita. Eu chego a ti, chegou a hora. Todo a tremer, mas vai ter que ser agora. Um passo à frente, não vou falhar. Tudo perfeito, mas fiquei a gaguejar. Eu quero o teu amor, estou louco por ti. Amar-te toda a hora, dar-te de tudo de mim. Que quero o teu amor, estrelas a explosão. Vou ter contigo, prego a fundo, amor à espreita. Eu chego a ti, chegou a hora. Todo a tremer, mas vai ter que ser agora. Um passo à frente, não vou falhar. Tudo perfeito, mas fiquei a gaguejar. Eu quero o teu amor, estou louco por ti. Amar-te toda a hora, dar-te de tudo de mim. Que eu quero o teu amor, mil estrelas a explosão. Sentir o teu corpo entre tu como um vulcão. tu sabes o que é desesperar. As tuas horas são dois milénios e aquela canção só vem lembrar. Tens um vício na memória e o teu coração não quer voar. Sempre só queres a vitória, mas tens medo até de te encontrar. Não mexas no tempo, para de esperar por quem não vem. Pede ao mar e pede ao vento essa paz que o amor tem. Não mexas no tempo, pensa que esperar não é perder. Reencontra o fim de um tempo, é mais doce que viver. Tens o vício na memória e o teu coração não quer voar. Sempre só queres a vitória, mas tens medo até de te encontrar. E não mexas no tempo, para de esperar por quem não vem. E pede ao mar e pede ao vento essa paz que o amor tem. Não mexas no tempo, pensa que esperar não é perder. Reencontra ao fim de um tempo, é mais doce que viver. O tempo é algo intocável, isto não é para esquecer. É no mais íntimo do tempo que não se deve mexer. Não mexas no tempo, para de esperar por quem não vem. Pede ao mar e pede ao vento essa paz que o amor tem. Não mexas no tempo, pensa que esperar não é perder. O reencontro ao fim e o tempo é mais doce que viver. Bye.

vento mudou e ela não voltou, cantou o JHF. E agora vamos ficar com o Paulo Gonço. E logo a seguir vem os Pensive Soul e também Ana Malhoa com o Eu Que Te Amei. Então até já. Mais negro o meu canto. Ouço sem ti, são mais profundos os meus ares. Tu partiste sem deixar mensagem. Sinto oportunidade aqui. Agora sei onde é o meu lugar. Agora sei, bem mais perto do que quero estar. Agora eu sei como devia ser. Agora sei, agora é tarde, mas vou te dizer. verdade. Às vezes parece que tratas de correr ao afastar-te de mim. Não sabes fingir. Eu que te amei, cantou Ana Malhoa, são 9 horas e 37 minutos e agora vamos ficar com a Fafá Belém e mais uma vez na companhia do Paulo Gonço e logo a seguir vem Fernando Torto com o Cabala Absoluta do Henri dos Santos e depois vamos ter uma página publicitária. Muito bom dia. Eu quero contar no raio aqui no coração. Vou ter de ligar. Eu sei que não é uma solução. São os sinais de quem quer mais. Vais entender. Eu não faço nada só por fazer. Assim que chegar, eu vou tratar de pedir-te a mão. Quero te levar a um lugar tão cheio de emoção. É tão raro ver o mar correr na minha direção. De pedir-te a mão.

Mas às vezes eu quero. Tu és a mulher que eu quero. Me amou, me venero. Eu quero beijar a tua boca como se fosse mel. Tocar os teus cabelos e sentir tua pele. Essa tua pele, tua pele. Deixas-me confuso, eu ring my bell. E cada vez que eu sinto, sinto o perfume. Fico bem maluco, fico no lume. O teu perfume, o teu perfume. Enquanto me chega, eu gosto de mim. E deixa-me ser, deixa-me fazer tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres. Entrega-te a mim e serei para ti tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres. Thank you.

vida é tão diferente. Os sonhos que lembramos, eu sei que o nosso mal é recordar. Perdi o teu futuro para lá do nosso tempo, e agora não consigo lá voltar. Minha voz perdida no deserto, oh, oh. Mas sou quem me diz, e a vida deixa sempre a porta aberta para que eu possa lá entrar e quem sabe te encontrar a mais pura inocência. São 10 horas aqui nas ondas da Arconciera, nos estúdios da Arconciera, assim que é. E agora vamos ficar com os chutes e pontapés para começar esta segunda hora. E logo a seguir vamos ter os fados para todos aqueles que gostam de fado e não só. Muito bom dia a todos, boa quinta-feira. De outono que me tira o sono, sem saber porquê. O vento cresce, o tempo arrefece, vai ficando escuro neste mar de outono. Vale a pena soltar a mezena neste mar de outono. Já longe navego sem saber de ti, vou seguindo as estrelas neste mar sem fim. Nesse mar de outono, Mar do Outono cantaram Chutes e Pontapés. E agora vamos ficar, como eu disse há pouco, com os fados para todos aqueles que gostam de fado e não só. E hoje vamos aqui ter dois fados, e vão ser dois fados da nossa Amália, Amália Rodrigues. E vão ser dois fados da Amália hoje, porque quero aqui desejar, recordar a Amália mais uma vez, fazer uma homenagem, porque a Amália, domingo que vem, faz 20 anos que faleceu. E então vou aqui, hoje vamos ouvir dois fados da Amália para vocês todos que gostam de fado, para a senhora Fernanda Campos, espero que estão todos à escuta, que já voltaram de férias. Penso que sim, eu também já cheguei este fim de semana passado. E então, para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Delfim, para o senhor Flávio, a sua esposa, para o Augusto Silva, para o Paulo Anindiano, um grande abraço para ele, para o Paulo Jorge Costa também, um muito bom dia, e tudo cá de bom, e para o senhor Mário Lopes também, já agora está à escuta também, para todos que estão já à escuta aí desse lado, obrigado mais uma vez por estarem à escuta da Rádio Aconselho, que é sempre assim todas as semanas que temos aqui para vos oferecer o melhor da música portuguesa. E então vamos aqui oferecer dois fados da Amália, um que tem o nome, tem aqui o nome Quando Se Gosta de Alguém, e o segundo vai ser O Nome da Rua. Dois grandes fados, porque se vamos a escolher, tínhamos muitos fados aqui para passar da Amália, não é? Pronto, escolhi estes dois, espero que vão gostar, e ainda há mais, talvez, durante o programa daqui até ao meio-dia, ainda haverá mais um ou dois, talvez, para recordar aqui a Amália, que faleceu a 6 de outubro, assim aqui é. Domingo que vem, faz 20 anos que faleceu, 6 de outubro de 1999. E então vamos lá ouvir estes dois grandes fados da nossa grande fadista, Amália Rodrigues. Certo que é Foi a Mária Rodrigues que cantou para vós todos que gostam de fado e não só. Aqui estes dois grandes fados, Nome da Rua, que acabamos de ouvir. E foi como uma homenagem que eu fiz aqui. Dois fados da Amália, como costumo, há sempre dois fados, mas é sempre um fadista e uma fadista que escolho para vós, mas desta vez escolhi dois fados da Amália porque quis homenagear aqui a Amália que faleceu a 6 de outubro de 1999, vai fazer domingo que vem 20 anos. E vamos ouvir mais um fado e vamos, depois deste fado, vamos também ouvir este grande fadista que é o Fernando Farinha. Porque todos que gostam de Fernando Farinha, então vamos lá ouvir. Vamos ouvir aqui a história de amor com o Fernando Farinha e depois vamos ter muita música até ao meio-dia. Já passam 13 minutos das 10. Então vamos lá. Uma escultural beleza, dir-se-ia uma princesa dos teus dotes femininos. Uma escultural beleza, dir-se-ia uma princesa dos teus dotes femininos. Casino lá do norte foi ao seu encontro a sorte, segundo alguém contou. Por um rico lavrador ficar perdido de amor quando com ela dançou. Quando com ela dançou. Agora que é esposa e mãe, que é feliz, que vive bem, chora, não tem alegria. E seu esposo torturado pensamento errado perguntou-lhe certo dia. E seu esposo torturado por um pensamento errado perguntou-lhe certo dia. Nelita, transformação e a triste sorrindo de ti. É que anda a vida trocada, ria por ser desgraçada e choro por ser feliz. Fernando Farinha cantou História de Amor. São 10 horas e 18 minutos e agora vamos ficar aqui com o Paco Bandeira, que nos vai interpretar a Ternura dos 40. Então vamos lá ouvir esta linda canção também do Paco Bandeira. E

tão frias como as dobras do ciúme. Em Alcácer eram verdes estas palavras que agora são tão caladas, tão cernes, tão feitas desta demora. Em Alcácer eram verdes as flores da sepultura. Eram tão verdes, tão verdes, tão verdes como a loucura. Em Alcácer era verde o meu amor, o teu olhar. Era tão verde, tão verde, quase à beira de sudar. Em Alcácer eram verdes os lençóis onde morri. Eram tão frios, tão verdes como os campos que eu não vi. Alcácer eram verdes as feridas do meu país. Eram tão fundas, tão verdes como este mal de raiz. Em Alcácer era verde. Em Alcácer eram verdes os lençóis onde morri. Eram tão frios, tão verdes como os campos que eu não vi. Em Alcácer eram verdes as feridas do meu país. Eram tão fundas, tão verdes como este mal de raiz. Não me diz nem desgosto.

saudade que nasce selvagem, daninha se espalha por toda a paisagem. Lágrima caiu, 10 horas e 37 minutos, 38 quase praticamente, e acabamos de ouvir então A Lágrima Caiu com a voz de Manuel António Ribeiro e com acompanhamento da Orlanda Guilhande, assim é que é. E agora vou ter aqui uma dedicatória para o Sr. Joaquim, Gonçalves, para a sua esposa, estão sempre à escuta. Então para eles um muito bom dia, tudo que é de bom, e vamos ouvir mais uma vez a Amália Rodrigues. Que faleceu a 6 de outubro de 1999, portanto faz de mim 20 anos, como já disse aqui atrás. E então para a senhora, senhor Joaquim Gonçalves, para a sua esposa, vamos ouvir então mais uma vez a Amália Rodrigues com Caminhos de Deus. Sei lá.

Chutes e Pantapés cantaram Amor com Paixão. São 10 horas e 55 minutos, 56 minutos exatamente. E agora vou-vos aqui recordar a uma pessoa que nasceu no dia do programa, quer dizer, no dia 3 de outubro. E como todas as semanas faço aqui uma recordação, Recordo sempre uma pessoa que seja político, que seja cantor ou artista ou desportista, uma pessoa bem conhecida que nasceu sempre no, nesta quinta-feira, hoje na quinta-feira de 3 de outubro. E então, 3 de outubro, nasceu José Hernano Batista Saraiva, mais conhecido por Hernano Saraiva, que toda a gente conhece, penso eu. Alguns talvez não conheçam, mas eu vou aqui recordar que nasceu em Leiria a 3 de outubro de 1919 e que foi um advogado, historiador, professor, liceal, político, diplomata, divulgador e comunicador de televisivo português. Ocupou o cargo de Ministro da Educação entre 1968 e 1970, num período conturbado da vida política nacional. E que descreveu frequentemente como o príncipe dos comunicadores pelo seu trabalho em prol da história, da cultura, da literatura e da televisão. E onde, de acordo com a homenagem póstuma prestada na Assembleia Nacional da República Portuguesa. Hernano Saraiva nasceu e viveu até ao início da adolescência em Leiria, onde chegou a frequentar o Liceu Rodrigues Lobo. E por volta dos 12 anos mudou-se para Lisboa, onde prosseguiu os seus estudos de liceu, no Liceu Passos Manuel. O seu pai fora então nomeado reitor deste liceu. Hernano Saraiva iniciou a sua vida profissional como professor de ensino inicial, da atividade que viria a acumular como exército da advocacia, e que foi professor do liceu também, do professor do liceu do Passos Manuel e do liceu Gil Vicente, ambos em Lisboa, e também no liceu da Horta, na ilha do Faial, nos Açores. Em seguida foi nomeado diretor do Instituto de Assistências de Menores e reitor do Liceu Dom João de Castro em 1965, e também se licenciou no ensino superior como assistente de Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Ultramarinas. Depois de ter desenvolvido uma carreira política na fase final do Estado Novo, como edivente de democracias, José Hernano de Saraiva tornou-se numa figura apreciada em Portugal, bem como como junto das comunidades portuguesas no estrangeiro, pelos seus inúmeros programas televisivos sobre a história de Portugal, tomando uma lição que se iniciaria com a RTP em 1971. E portador de uma enorme capacidade de comunicação, tornou-se igualmente numa figura polémica, porque a sua visão da história de Portugal tem sido por vezes questionada pelo meio académico. Foi ainda membro da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia Portuguesa da História e da Academia da Marinha, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, no Brasil também, e sócio honorário do Movimento Internacional Lusófono, tendo falecido em 20 de julho de 2012, contando 92 anos de idade, em Palmela, onde residia. Foi homenageado posteriormente com um voto de pesar e um minuto de silêncio pela Assembleia da República, o qual foi aprovado com os votos a favor do PSD, PS e PP. Durante a sua vida reuniu uma coleção de arte eclética composta por objetos arqueológicos, culturais, e detalhes e pinturas também de cariz religioso, sobretudo dos séculos XVI e XVII. Em março de 2018, a sua coleção foi leiloada, tendo atingido um valor total de 700 mil euros. Casou em 23 de dezembro de 1944 com Maria Lourdes de Bittencourt de Sá Nogueira, que faleceu também já a 16 de maio de 2018, e onde tiveram 5 filhos, que se chamavam José, António, Pedro, Paulo e Rodrigo. E assim foi esta recordação deste senhor, que fora da aldeia, da sua família paterna era da aldeia das Donas, no concelho de Fundão. E pronto, assim foi mais uma recordação deste senhor que toda a gente conhece, penso eu, que fazia estes programas na RTP, que eu me recordo também de ter visto alguns, não todos, mas alguns, do senhor Hernano de Saraiva, e que recordava a história de Portugal, como ele fez muito bem, através da RTP Internacional, sobretudo. E pronto, agora vamos continuar com mais música e vamos ficar aqui já a seguir com a Rita Guerra, e depois vamos ter ainda muitas músicas até ao meio-dia, passam 2 minutos das 11 e vamos lá então ficar com a Rita Guerra já com as Asas do Desejo, e depois vamos ter muita música até ao meio-dia. Muito bom dia a todos, boa quinta-feira e obrigado por estarem desse lado à escuta da nossa rádio, da Rádio Arconciel. É o teu olhar, o teu lugar que eu desejo no caminho, longe, perto, ao redor de mim. É no céu, no mar, o teu luar que eu encontro o labirinto, longe, perto, ao redor de ti. E no ar eu solto as asas do desejo, onde brilham cores vivas para ti. Em segredo, longe, perto, ao redor de mim. É no céu, no mar, no teu luar, que há estrelas escondidas, longe, perto, ao redor de ti. E no ar eu solto as asas do desejo, onde brilham cores vivas para ti.

amor. Eu ainda penso muito nela. Não é bom para nós, nem justo para ti. Por favor, perdoa. Sei que te magoa, mas tu não perdeste o que eu perdi. Eu pedi-lhe para casar comigo. Respondeu-me não quando eu esperava um sim. Ouvi com tristeza e tive a certeza de que não gostava mais de mim. Meu destino foi encontrar-te. Para esquecê-la eu quis amar-te. Ninguém pode estar sozinho toda a vida. Ajuda-me a esquecer o amor do meu passado. Não quero mais lembrar o que me fez sofrer. Agora sinto que também sou desejado. Estou a teu lado e não te vou perder. Ajuda-me a esquecer o amor do meu passado, que me persegue e me provoca tanta dor. Meu coração ainda bate magoado, mas a teu lado eu vivo um grande amor. La la la la. Passado que me persegue e me provoca tanta dor. Meu coração ainda bate magoado, mas a teu lado eu vivo um grande amor. Mas a teu lado eu vivo um grande amor. Nas tuas linhas tortas e de pontuação errante, tentar ler direito, vejo-me cego e ignorante. Será profunda paixão ou leveza passional? Gostas de uma exclamação ou gostas ponto final? É sinal de permanência ou dúvida sentimental? Gostas de mim, reticências, ou gostas ponto final? Gostas de mim sem limites, sem entraves, travessões, sem aspas, parênteses, vírgulas, sem segundas acessões. Eu gosto de ti, é tudo. Gosto de forma total. Gosto sem reticências. Gosto, ponto final. É sinal de permanência ou dúvida sentimental? Gostas de mim, reticências, ou gostas, ponto final? É sinal de permanência ou dúvida sentimental? Gostas de mim, reticências, ou gostas, ponto final? Que és toda prudência, aspas e citações. Podias ter a decência de responder com urgência às minhas interrogações. É sinal de permanência ou dúvida sentimental? Gostas de mim, reticências, ou gostas, ponto final? É sinal de permanência ou dúvida sentimental? Gostas de mim, reticências, ou gostas, ponto final?

Agora tudo é discreto, até já esqueces o passado. Se te perguntarem se estive consciente, vão ouvir dizer que não me vendo nem me dou a toda a gente. Das avenidas, todas procuram assentos, já nem ligam ao dia a dia. Os mendigos que se escondem nas arcadas divididas, fumando definitivo, deitando contas à vida. E se alguém notar a tua indiferença, diz-lhes que o acaso é mesmo João Pedro Paes, 11 horas e 30 minutos. E agora vamos ficar com o Carlos do Carmo, Rosa da Noite, e esta para o Sr. Braga, que está à escuta. Para ele também um muito bom dia e tudo que é de bom. Logo a seguir vai vir o António Variações. Muito bom dia e até já. Vou pelas ruas da noite, com um basalto de tristeza, sem passeio que me acoite. Rosa negra à portuguesa, é por dentro do meu peito triste que o silêncio se insinua na reste. Noite, noite que despiste a ternura que me deste. Um cão abandonado, uma mulher sozinha num caixote entornado, a mágoa que é só minha. Levo aos ombros as esquinas, trago varandas no peito e as pedras pequeninas são a cama onde me deito. És azul claro do dia e azul escuro de noite. Lisboa sem alegria, cada estrela é um açoite. A queixa de uma gata, o grito de uma porta no tejo, uma fragata que me parece morta. Morro aos bocados por ti, cidade do meu tormento. Nasci e cresci aqui, sou amigo do teu vento. Por isso digo, Lisboa, amiga, cada rua é uma veia intensa por onde corre a cantiga da minha voz, que é imensa. Por onde corre a cantiga da minha voz, que é imensa. Yeah. acontecida. Aquela é a oitava maravilha. Oh, perfeito. Oh, perfeito. Cantou António Variações, O Corpo é que Paga, e agora vamos ficar com aqui com a com o conjunto João Paulo e a canção de 1967, Kilimanjaro. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimanjaro. Elles te feront un bleu manteau où tu pourras dormir. Elles son délire, il lui revient la fille qu'il aimait, il aimait, il s'en allait main dans la main. Il la revoit quand elle riait. Elle où tu pourras dormir. Elles te feront un bleu manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Voilà sans doute à quoi il pense. Bientôt, oui, bientôt. Elles n'ont jamais, jamais été si blanches. Les neiges du Kilimanjaro. Elles te feront un bleu manteau. Foi foi o conjunto João Paulo que cantou Kilimanjaro, uma canção de 1967. E agora vamos ficar com a Ana Leis, Há Sempre Alguém Que Nos Quer. E logo a seguir vem o Perfume com o intervalo e a participação de Rui Veloso. Muito bom dia. Agora já não importa se fico bem ou mal. Entraste na minha vida, a tua presença foi fatal. Meu amor cresceu demais, deixaste a tua marca aí. Partiste sem avisar, não me deste a despedir. Por um tempo vivi triste, por um tempo andei perdida. A vontade de esquecer superou a dor sofrida por ti. Há sempre um amor que espera, há sempre alguém que nos quer. Há sempre um amor que respeita a sorte de uma mulher. Há sempre um amor que espera, há sempre quem nos quer bem. Há sempre um amor que espera, tu lembras de minha mãe. Nozes de nevoeiro, o rio que me refresca, as aves que me rodeiam, o murmúrio eterno do vento, aliviam o desalento nas horas silenciosas sem ti. No adeus de despedida que nunca cheguei a ter, ficou a força da vontade de não mais te querer ver. O amor de um novo dia, a esperança vai nascer em mim. Há sempre um amor que espera, há sempre alguém que nos quer. Há sempre um amor que espreita a sorte de uma mulher. Há sempre um amor que espera, há sempre quem nos quer bem. Há sempre um amor que espera, palavras da minha mãe. Espera, há sempre alguém que nos quer. Há sempre um amor que espreita a sorte de uma mulher. Há sempre um amor que espera, há sempre quem nos quer bem. Há sempre um amor que espera, palavras da minha mãe. Love. Foi o grupo Perfume que cantou o intervalo com a participação de Rui Veloso. E agora vou ficar com o GNR e o Rui Reininho com a sua banda e as Dunas. E logo a seguir vai vir o Duarte. Então até já. Rasgados por catos e hortelãs, deitados nas dunas, alheios a tudo, olhos penetrantes, pensamentos lavados. Bebemos dos lábios de frescos gelados, selamos segredos, saltamos rugidos em câmara lenta. Palavras a mais da idade dos porquês. Dunas, como que são diferentes. Quem nos visse deitados, cabelos molhados, bastante enrolados, sacos cama salgados. As dunas, doendo maçãs, a ver garrafas de óleo boiando vazias, as ondas da manhã. Bebemos dos lábios de frescos gelados, nas dunas, em câmara lenta como na TV. Nas dunas. As Dunas cantaram o GNR na voz do Rui Reininho. E agora vamos ficar com o Duarte com as mãos desencontradas. Que é Duarte que vai estar em Paris este fim de semana para homenagear Amália Rodrigues com vários e várias cantoras de fadistas e fadistas. Para homenagear Amália Rodrigues, que desapareceu a 6 de outubro de 1999. Já lá vão 20 anos. Então vamos lá ficar com o Duarte e as mãos desencontradas. Por nós foram quebradas. Não falhamos sem passado nesse encontro desejado entre as não desencontradas. Sem passado, nesse encontro desejado, entre as mãos desencontradas. Se a lembrança nos condena, se por nós não vale a pena, mais alguém ficar ausente. E sem demora esqueceremos vida fora, tudo aquilo que é presente. Sem pecado e sem demora esqueceremos vida fora,

Delfins com a Baía de Cascais, para terminar este programa, porque estamos já a um minuto nem sequer do meio-dia. Mas antes queria-vos aqui anunciar que domingo 13 de outubro de 2019, portanto daqui a pouco tempo, na Basílica de São Benoît-sur-Loire, haverá uma missa em honra da Nossa Senhora de Fátima, confissões a partir das 14h30 até às 15h45, missa solene a partir das 16 horas, presidida por Sr. Padre Humberto Coelho, vindo especialmente de Portugal para este evento, e a missa solene em homenagem ao já falecido Frei João Marcel, que a comunidade portuguesa da região jamais esquecerá. Os cânticos serão assegurados pelo Grupo Coral da Esperança e acompanhados musicalmente pelo Helder. No fim da missa terá lugar a procissão com saída para o exterior, se o tempo permitir, por volta das 17h45, o adeus à Virgem, e em seguida os peregrinos presentes são convidados a um lanche convívio para este evento. Agradecimentos à Associação Portuguesa de São Benoît-sur-Loire e à Rádio Arco-Íris pela participação ativa neste evento. Pronto, não se esqueçam de passar por lá. Hoje, por hoje é tudo. Vamos aqui terminar o programa de hoje. Vamos deixar com a RDP Internacional com as notícias de Portugal e do mundo. E eu voltarei para a semana com mais música, mais fatos, mais vozes, tudo cá de bom. Da nossa música portuguesa. Então, até lá, um grande abraço, sejam felizes e até para a semana. Da coesão e das reformas. Era um passo fundamental, um dos primeiros, depois desta